capitão Jacob. Na manhã seguinte, Edmund foi até a gruta e encheu os bolsos com alguns diamantes, rubis, pérolas e esmeraldas. Depois disso, fechou o cofre, cavou um buraco profundo quase ao lado de onde ele se encontrava e enterrou-o, apagando em seguida todos os vestígios que pudessem denunciar a existência daquela fortuna. Saiu da sala e fechou bem a porta. Finalmente, do lado de fora da caverna, recolocou as pedras que havia afastado para entrar e distribuiu os musgos e outros arbustos com tanto cuidado em seus lugares de origem que até mesmo ele teria dificuldade para encontrar novamente a entrada. Quando o jovem Amélia retornou, ele estava deitado sob o rústico abrigo. Demonstrando ter melhorado da queda, andou até a praia onde esperou o bote chegar. Recebeu seus companheiros alegremente e, depois de ajudar a embarcar a partida de tapetes, subiu a bordo. Dias depois, chegaram a Livorno. Jacob entregou ao amigo Edmundo o salário que havia guardado zelosamente. Veja só, meu caro, agora você tem uma fortuna, disse Jacob, orgulhoso por ter sido fiel depositário do dinheiro do amigo. Realmente, uma fortuna. Edmund soltou uma alegre gargalhada, pois somente um dos anéis que havia tirado do cofre valia 10 vezes mais do que aquele dinheiro. No dia seguinte, todos desembarcaram e se dispersaram no cais, alguns em busca de aventuras, outros de coisas para comprar no comércio local. Edmund foi até uma ourivesaria para vender 4 dos menores diamantes que tinha. O ourives tentou saber onde havia obtido aquelas pedras, pois achava pouco provável que um simples marinheiro possuísse tal fortuna. Edmund disse apenas que venderia as pedras pela metade de seu valor real. Esse era o preço do segredo. De volta ao navio, surpreendeu a todos com os finos trajes que envergava. Contou então que pertencia a uma rica família, mas que seu pai, extremamente severo, não lhe dava nem sequer uma moeda depois que perdera uma boa soma no jogo. Por isso havia se engajado na marinha. Agora seus pais estavam mortos e ele era o único herdeiro. Dali para frente iria desfrutar de sua grande fortuna. Depois pediu a Jacob que o acompanhasse. Na outra ponta do cais, apontou para um belo e moderno veleiro. Que tal, meu amigo? Gosta daquele navio? Jacob olhou o barco cheio de admiração. Muito lindo e me parece de ótima construção, avaliou o marinheiro. Quer ser seu comandante? Como assim? De quem é esse barco? É meu e ofereço-lhe o seu comando. Edmund falava sério e o outro tremeu de emoção. Se aceitar, suba a bordo e comece a contratar marinheiros, mas que sejam homens de absoluta confiança. Daqui a 3 meses faremos uma longa viagem. Nosso próximo encontro será na ilha de Monte Cristo. E assim, num passe de mágica, o pobre marinheiro Jacob foi promovido a capitão de um belo navio.